meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Amigos, meus irmãos, vejam bem a beleza das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Se falhar a justiça humana. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ninguém se arrependa de fazer o bem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como o próprio Jesus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Mais uma vez eu volto àquele ponto espinhoso, de que nem os próprios apóstolos conheciam com fidelidade o pensamento do Mestre. Mas aqui está exatamente o introito do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, que são sete, e sintetizam todo o ensinamento moral do Cristo de Deus. Em plena cruzada do novo mandamento, não vejo nada mais aconselhável que a rememoração desta obra-prima bíblica, que para mim é a mais bela página do Novo Testamento. Claro que temos muito que evoluir para olhar o mundo com os olhos do Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Isto é, passando pelas mesmas provas pelas quais eu passei. Mas para chegarmos a olhar o mundo e os homens com os olhos do Cristo, temos ainda que comer muita farinha. Não é assim que fala o povo? Temos que crescer e aparecer. Cresça e apareça. Vejam aqui nesta joia de mensagem do velho Emmanuel, o olhar de Jesus. Meus irmãos, recordemos o olhar compreensivo e amoroso do Mestre Divino, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. Jesus jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pela treva, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a lhe enriquecer a existência. E Maria Madalena não enxerga a mulher possuída pelos gênios do mal, mas sim a mulher sofredora, e por esse motivo lhe restaura a dignidade própria, plasmando nela a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a divina mensagem da ressurreição eterna. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura, da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse. E por essa razão, Jesus lhe devolve o trabalho e o raciocínio, a administração justa e sábia. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a lhe exigir compreensão e paciência. E por isso, Jesus o transforma com o tempo no baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio da crucificação. No próprio Judas Iscariotes, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. Embora o sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para lhe dar o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Meus irmãos, busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. E a crítica malévola será definitivamente banida do mundo da nossa consciência. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado antes de tudo do nosso auxílio e da nossa infinita compaixão. Eu sou o caminho, a verdade e da vida, disse Jesus. Por isso é que nós temos que seguir a nossa via crucis, suportar as mesmas negações, as mesmas traições, as mesmas invejas, porque são essas grandes batalhas que dão as grandes vitórias. E se fosse fácil alcançar o reino de Deus, então qual seria o nosso merecimento? O merecimento está em suportar todas essas traições, todas estas decepções, todas estas deserções e vencer com pensamento na mensagem do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O próprio Jesus dizendo através da mediunidade de João Evangelista: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. E esta é exatamente a mensagem que eu transmito aos meus irmãos de jornada. Meus amigos, meus irmãos, se há um homem feliz, plenamente realizado, sou eu. Como eu estou tranquilo agora com a minha consciência, com meu coração, com meu espírito, integrados no Cristo de Deus. Enfrentando as piores lutas, coisas que a maioria não conhece, mas devo render graças ao meu Mestre Divino por me ter dado companheiros excelentes. Legionários dignos das bênçãos de Deus. Legionárias que honram esta pátria. Jovens que dignificam a própria humanidade. A maioria ainda não sabe o que está acontecendo. Como também nos tempos de Jesus, Jesus andava para cá, andava para lá, pregava, falava, ninguém dava bola. Ora, Jesus, um carpinteiro, eles esperavam o Cristo armado até os dentes, com fogo a sair pelos olhos, para devastar as nações inimigas, para libertar o povo de Israel e dar ao povo de Israel a hegemonia sobre o mundo, o trepúdio da força. E vem aquele Jesus nascer numa estrebaria, entre irmãozinhos inferiores da escala zoológica. E vem aquele homem ser um carpinteiro vulgar. Que irrisão, que ridículo. para aqueles fariseus cheios de orgulho e de ambição. Então, só porque Jesus não veio como um destruidor, um vingador, eles o negaram. Eles proclamaram que aquele não era o Messias prometido. Não era o Cristo anunciado desde Moisés, mas era. Era exatamente ele, o Cristo de Deus, na sua glória, mas na sua infinita sabedoria e na sua infinita humildade. Era Jesus, o Cristo de Deus. A esse Jesus, que é o nosso chefe, que é o nosso guia, a esse Jesus que segue na vanguarda do nosso movimento, muito antes que a LBV aparecesse no plano das formas, a esse Jesus, que é a nossa couraça, que é a nossa força, é a nossa fortaleza, é a nossa alegria e a nossa segurança. A esse Jesus, as nossas palmas. Legionário da boa vontade compreenda a grande importância do seu papel na sociedade brasileira, no mundo contemporâneo, porque a grande transformação planetária vai colocar o Brasil na vanguarda do mundo. Quem aqui é de Jesus, junte-se a mim para essa grande transformação que colocará o Brasil na vanguarda do mundo. E viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil! E viva Jesus! Viva!